existe uma luz, um guerreiro e um sol. Conflitos aqui entre nós. A noite vem um, vem sem rumo nenhum. Somente tirar a paz. Mas tem um moleque, ele é um bom malandro. Não apronta dentro do salão. Por isso eu te digo, não pode ser o fim. Quantos caras morreram em vão? Vários manos não. Agora sua mãe tem de quem se orgulhar, viu? E não viver mais entre a paz e o fogo. Veja sua mãe parada de longe, só querendo ver você voltar. Mistério, mais um dilema. Tiros, covardia se fã. Tiros, entristecendo amanhã. Eu vi deitado no colo de alguém, com uma bala no peito, lutando com fé. Aquilo, e se aguentou nosso som. O assunto foi breve, por causa de pó na mira. Eu vi o corpo de alguém, pá, pá. Acertou o moleque, uma dona também. Olha quem é quem, sem inimigo eu não sei. Se liga, esse é o som. Rap é rap, função é função. Quando descobre quem saiu de cena, é uma dor no peito. Problema, problema, pra onde eu vou, quem sou, não sei. Hoje eu tô de boa, mas me lembro de alguém. Um tiro na calada, chegado refém. O baile chorou outra vez. Mas fazer o quê? Respeite o baile, lave as mãos, matar. Porque a vida tá aí, é só saber viver, pode crer. O tempo acabou, mas o mano dançou. Valorize você, não vale a pena derrubar alguém. Um cigarro na mão, na outra mão uma serva. O jogo de luz, o DJ é galera. Aí o moleque tem seu filho e mulher. Larga esse ferro, sai num corre qualquer. Lembra da sua foto pregada na parede? Seu pai quando olha, chora e não entende. Existe uma luz bem na sua frente. Que os moleque da quebrada não entende. Termina o frevo. Agora só mãe tem de quem se orgulhar, viu? E não viver mais entre a paz e o fogo. Say that I